boca, frescura e muito amor. Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão, que vai junto pro boteco e tomar uma ouvindo voz de violão. Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão. Nada contra os estúdios, estúdios da balada, mas esse é o nosso batidão. Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha.